cantar, vai rir. Na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Leste. Sobrenome é lucro, tu sabe minha rima. Partido de luxo, faturando médio 100k por minuto, ela é foda. Adianta ficar puto, joias, toda diamante bruto. Olha, o make moto no pulso, joga a tamanha desses boot. Fala comigo, bebê, fala o que eu posso fazer por você. Botaram seu nome brilhando no horário mais claro que tem na TV. Bora de Hermé, você de no TDZ. É que meu corpo tá valorizado, tem ouro demais pra